É mais um bando DJ aí, vem, papai. Sempre lidando com flash, acostumado com foco. Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foco. Vão dizer que tudo é sorte, mas é talento e trabalho. Quem nasceu pra ser patrão, yeah, nunca vai ser funcionário. Joga na conta, todo meu cash. Casa pra mama, yeah, o resto a gente investe. Esse ano eu fico rico, olha quem dá, só não vi. Mas hoje é dia de show, mano, mas beat pro meu camarim. Sempre lidando com flash, acostumado com foto. Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foco. Vão dizer que tudo é sorte, mas é talento e trabalho. Quem nasceu pra ser patrão, yeah, nunca vai ser funcionário. Nunca precisei pisar em ninguém pra me sentir melhor. Dessa vida a gente não leva nada de material. Eu tô no corre independente de eu ser de menor. Fazendo certo ou fazendo errado, eles vão falar mal. Dane-se os haters, não me ajudou e quer vindo a palpite. Só quer resultado, mas sem trabalho sei que não existe. Não fez o começo, nem a metade, mas já tá pensando no fim. Tive que fazer o que eu nunca fiz, pra viver que eu nunca vivi. Sempre lidando com flash, acostumado com foto. Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foco. Vou dizer que tudo é sorte, talento e trabalho. Quem nasceu pra ser patrão, yeah, nunca vai ser funcionário. Sei que vão dizer que tudo é sorte. Cada fama, ouro no pote. Sei que vão dizer que tudo é sorte. Cada fama, ouro no pote. Joga na conta, todo meu cash. Casa pra mama, yeah, o resto a gente investe. Esse ano eu fico rico, olha quem dá, só não vi. Mas hoje é dia de show, mano, mas beat pro meu camarim. Sempre lidando com...